espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa azia, um bom chá pra curar essa azia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por entre os prédios e nós. Invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa azia, um bom chá pra curar essa azia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por entre os prédios e nós.